hoje já se prepara. Tá tudo de bom, que elas dançam se acabam. Esse modo som, olha, dá uma reparada e vai na situação. Bucanas ou catuaba, é tudo de bom. O grave que faz o tom, o beat tá tac do dum. Elas gostam e aplaudem jogando bumbum. O grave que faz o dum, o beat tá tac do dum. Elas gostam e aplaudem jogando bumbum. O grave que faz o dum, o beat tá tac do dum. Elas gostam e aplaudem jogando bumbum. O grave que faz o dum, o beat tá tac do dum. Elas gostam e aplaudem jogando bumbum. Se prepara, tá tudo de bom. Que elas dançam e se acabam. Esse matson, olha, dá uma reparada na situação. Bucanas ou catuaba, tá tudo de bom. O grave que faz o tum, o beat catac do tum. Elas gostam e aprovam jogando bumbum. O grave que faz o tum, o beat catac do tum. Elas gostam e aprovam jogando bumbum. Que faz o pum, o beat catac do tum. Elas gostam e aprovam jogando.